andrecedesmoral.com.br. De CDs, grava aí, Juninho Mix. Vamos lá no paredão. Barra mais barra. Olha a carreta de ouro. O caminhão tenebroso no forró. Vai, vai. Ô meu irmão, pós pessoa. E a carreta do bodinho. O bodinho do paredão, você que escolhe. Andrés Cidiz.